Estamos vindo aí de uma série de ministração a respeito do fruto do Espírito Santo. E sábado passado a gente falou do último tipo de terra que Jesus ilustra em Mateus 13. Existe uma parábola em Mateus 13 que diz assim: que o semeador saiu para semear. E Jesus diz que, assim como todo semeador, não tinha problema nenhum com as sementes. As sementes, elas eram muito boas. Só que depois do problema resolvido com a qualidade da semente, e quando a gente fala da palavra de Deus não tem problema nenhum, não tem semente imperfeita, porque a palavra de Deus ela é sempre perfeita, existe aí um grande problema com o tipo de terra que ela vai cair. Então nós falamos aqui sobre a terra da beira do caminho, que é uma terra muito endurecida, que é uma terra que não tem semente que entra, não tem palavra que funcione, porque ela não penetra, e não penetrando não tem como ela germinar. Obrigado, Inês. O segundo tipo de solo que Jesus ilustra é o solo pedregoso. O que seria esse solo? Os nossos corações, que tem uma certa aparência de que a coisa funcionou, e de certa forma a nossa fé, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela é estimulada, mas quando as pessoas apoiam a sua fé naquilo que não é a palavra de Deus, naturalmente, com o passar do tempo, os problemas vão vir, as pessoas vão errar. Então aquele solo de pedregoso é um solo que funcionou no campo exterior, mas para o Espírito Santo funcionar dentro da gente, a gente precisa ter um processo que venha de dentro para fora. A palavra de Deus, ela nunca vai funcionar de fora para dentro da minha vida, ela não vai funcionar no campo das emoções, ela não vai funcionar no campo da expectativa. A palavra de Deus, ela só pode funcionar quando ela toca dentro do meu espírito, porque toda a comunicação de Deus comigo é através do meu espírito. Então o solo pedregoso é aquele solo que se emocionou com a palavra de Deus, se convenceu com a palavra de Deus, achou que a igreja era um lugar legal, que o pastor é um cara gente boa, mas aí de repente o pastor não é tão gente boa assim, de repente a igreja começa a não ficar tão legal. E quando a nossa fé, irmãos, isso pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, quando a nossa fé não se baseia 100% na palavra de Deus, no reconhecimento de que Ele é Deus, de que é Ele que está falando, nós com certeza estamos fadados a não dar fruto. Terceiro tipo de solo é o solo que cresceu entre os espinhos. Ele é um solo que tinha mais profundidade, mas tinha muita coisa ali competindo com a palavra de Deus. Quando nós podemos nos tornar assim? Quando as coisas que são fora da realidade de Deus, fora daquilo que é eterno, nos sufocam. Ou seja, todo mundo aqui tem problema para cuidar, todo mundo aqui tem coisa para resolver, todo mundo tem que pagar imposto. Se Jesus não voltar antes daquilo que nós esperamos, a gente não sabe. Tem muita gente aqui que vai ser enterrado. Isso é uma verdade. Quanta gente você já enterrou da sua família? Uma situação tão difícil, né? Mas vai acontecer. Então, não tem como a gente fugir dos cuidados do mundo. Mas eles não podem nos consumir. Aí onde Jesus disse que as pessoas que eram consumidas pela ansiedade, pela avareza, pela aparência das riquezas, pelas preocupações excessivas com as coisas do mundo, essas pessoas eram as pessoas entre os espinhos. Mas Jesus disse que tinha sim um tipo de solo que era muito bom. Existia sim uma terra fértil. Jesus fala muito mais a respeito da terra fértil. Jesus fala que quando a semente, que é a palavra de Deus, cai nesse solo fértil, ela não produz apenas um pezinho de alguma coisa. Diz que uma semente, quando cai num solo fértil, ela produz a 30, a 60 e a 100 por 1, vezes mais do que aquilo que foi plantado, queridos. E o Espírito Santo, ele olha para você e para mim, vendo terras férteis. Amém? O Espírito Santo, através da palavra de Deus, ilustra a sua igreja escolhida e separada, como uma vinha produtiva, como um campo que o grande dono ali, o agricultor, arrendou por um tempo. É assim que é com você e comigo. Nós somos arrendados por um tempo, para sermos cuidados estando aqui, mas nós temos um dono, nós temos um pai, nós temos um agricultor, que ao devido tempo virá para colher os frutos da sua produção. E ele deseja que o Espírito Santo produza em nós o fruto do Espírito Santo. Então, por mais que nós sejamos ali deparados com a palavra de Deus, e a gente ouça a palavra, e a gente pensa: pô, eu sou esse cara pedregoso, tem tanta pedra dentro de mim aqui barrando a produção do Espírito Santo, o negócio não funcionou ainda, eu ainda não consigo perdoar, eu ainda retenho pessoas dentro de mim. Por mais que a gente se olhe e pense assim, eu sou esse cara espinhoso, porque Eu começo a achar que vai funcionar alguma coisa, mas daqui a pouco eu estou mais preocupado em ganhar dinheiro, mais preocupado com a segurança da minha casa, e eu não consigo dormir, e eu fico preocupado quando eu saio de casa, se vai entrar alguém lá, se minha mulher, se meus filhos estão protegidos. Eu não posso virar as costas que eu já acho que alguma coisa vai acontecer. Eu sou esse cara espinhoso. Mas a palavra de Deus diz que nós somos terras férteis. O Espírito Santo olha para você a despeito de qualquer característica que você encontre na sua vida, de temperamentos, como uma terra fértil. Então o que cabe a nós, queridos, é aceitar aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Porque o reino de Deus, ele é adquirido. Acho que essa palavra é a maior palavra que tem para dizer a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é adquirido pela fé. O reino de Deus, ele é vivido pela fé. Então nós temos que ter fé naquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Porque se o Senhor nos chama de amada, de noiva minha, e Ele diz que a sua noiva é um jardim fechado, é um jardim regado, é um jardim que produz toda espécie de fruto, é com essa palavra que eu quero ficar para a minha vida. Amém? Amém? Você recebe essa palavra? Então, como terras férteis que nós somos nessa noite, nós vamos falar do primeiro fruto do Espírito Santo, tanto tratado em Gálatas como na carta aos Coríntios também. E nós vamos falar sobre o amor. Eu gostaria agora de falar das 9 facetas do fruto do Espírito Santo, mas o primeiro e o maior de todos é o amor. Olha para o seu irmão e faz um coraçãozinho assim com as mãos e fala, é o amor, querido. Olha, faz aí, gente, bonitinho assim, todo mundo, olha para o irmãozinho e fala, é o amor. Aproveita aí para fazer uma declaração apaixonada. É o amor. Gente, tem coisa, não, é sério, tem coisa mais falada no mundo, mais cantada no mundo, mais postada e tuitada no mundo do que o amor? Não tem. Existe alguma coisa que já tenha dado enredo para mais canções, para mais filmes, para mais histórias, contos de fada, etc., do que o amor? Existe, gente, não existe. Até no filme lá de violência, lá que morre mais gente do que tudo, tem ali por dentro da história, ali um mocinho, a mocinha, aquele negócio. Se eles querem falar de crise financeira, sempre tem alguma coisa ali do relacionamento, do amor, do pai com o filho. Sempre o homem, ele quer falar sobre o amor. Mas aqui existe um conceito muito mais elevado na palavra de Deus do que é o amor de verdade. O mundo, os filmes, as músicas, elas não entendem de fato o que é o amor. Querido, nós tentamos falar de algumas coisas, mas o amor mesmo, o amor verdadeiro, o amor de Deus, é algo que está muito além da nossa compreensão cinematográfica, musical, poética, né? A verdade é que a gente olha o Facebook e aí a gente pensa assim que se as pessoas vivessem metade do que elas escrevem ali, nossa, isso aqui ia ser um paraíso. A gente ia falar, não, não precisa nem para o céu, desce aí Jesus com os anjos aqui, vamos morar todo mundo aqui embaixo, que negócio, né? Não precisava de céu, né? A gente fica olhando assim, é um negócio tão bonito, né? A gente vê aquelas histórias de filme e a gente pensa assim, não, para quê isso? Né? É isso aí, ó. Não precisa de mais nada, né? Mas existe muita falação a respeito de amor, né? Existe muita encenação, muita postagem a respeito de amor. Mas até mesmo nós precisamos entender que o amor, ele não é só um sentimento. Nós precisamos entender isso, sorver essa ideia de que o amor não é só um sentimento. Queridos, e muito mais do que todos os dons na palavra, muito mais do que todos os frutos relatados na palavra, o amor está acima de tudo isso. O amor é a própria vida de Deus. O amor não é algo que nós, com a nossa natureza caída e humana, podemos desenvolver. Você sabia disso? O maior engano do ser humano é achar que existe dentro dele uma semente de amor que pode de repente brotar ali e começar a existir. Queridos, assim como todo tipo de plantação, assim como todo tipo de coisa que nós vamos cultivar na terra, é por isso que é chamado de fruto do Espírito Santo. Presta atenção nisso. Não existe dentro do próprio solo a semente que precisa ser germinada nele. Sempre a semente vai vir de um campo exterior. Sempre aquilo que tem que ser germinado numa terra vai vir de fora. É por isso que os frutos são frutos do Espírito Santo. Porque a semente não está em nós. A primeira coisa que nós precisamos entender a respeito do fruto do Espírito Santo e do amor é que a semente não está em nós. Não existe dentro do ser humano semente de amor. Por mais legal que você ache que algumas pessoas são, ah, mas minha avó, a minha avó, se minha avó, né, vamos pôr uns 10 anos atrás aí, se a minha avó fosse o George Bush, e a minha mãe fosse Osama Bin Laden, não tinha problema nenhum mais no mundo, não tinha guerra, porque elas são puro amor. Mas não existe isso, querido. As pessoas podem ser muito boas, muito bacanas, muito legais, mas a única coisa que nós podemos desenvolver sem que venha capacitação de Deus em nós, são as obras da carne. Tudo que nós conhecemos fora do Espírito Santo, não é o verdadeiro amor. Querido, o maior exemplo que nós temos de amor é a própria Trindade. Não dá para imaginar amor sem falar da própria Trindade, porque é o único relacionamento no universo, desde que o universo é universo, até porque foi criado por eles, por Deus Pai, por Deus Filho, por Deus Espírito Santo. É o único relacionamento de amor onde existe total abnegação, onde não existe nem um pouco de autossatisfação, querido. Por mais que você ame a sua esposa, por mais que você ame seus filhos, por mais que você tenha um sentimento a respeito dos seus pais, sempre no meio dos nossos relacionamentos a gente vai estar procurando alguma forma de ser beneficiado. Até quando a gente faz alguma coisa boa para alguém que a gente ama, a gente está esperando alguma coisa. Só Deus não. Só Deus não. Só Deus nunca fez nada para se autossatisfazer. Só Deus fez total autossacrifício, total autodoação, total autoabnegação. Isso não existe no homem. Então a primeira compreensão que nós precisamos entender aqui é que o fruto é do Espírito Santo. A semente vem de fora e ela precisa funcionar em nós. E se nós entendermos isso, nós vamos buscar a capacitação de Deus para podermos funcionar, para podermos frutificar. Porque frutificar é reproduzir Cristo em nós. Nós precisamos entender isso. O fruto do Espírito Santo é a própria figura do Filho de Deus sendo reproduzido em você e em mim. Amém? Eu fiz algumas anotações aqui, hoje eu vou até ler um pouquinho mais. Para a gente não perder aqui. Em outras palavras, queridos, eu só possuo o amor de Deus se Deus estiver vivendo a sua vida em mim, por meu intermédio. A única maneira de nós vivermos o amor de Deus é se Ele mesmo estiver vivendo dentro de nós. Se Cristo não viver em mim, logo eu não posso viver o amor. Essa afirmação é tão verdadeira, queridos, que o apóstolo João, já velhinho, escrevendo a sua carta ali, ele disse algo muito importante, que é até nome de uma igreja, né? Deus é amor. A única maneira do ser humano, terra fértil, plantada na casa de Deus, florescer no amor, é se Deus viver 100% dentro dele. Nós precisamos entender o amor, sabe por quê? O amor ele é como um cacho. Vamos imaginar o fruto do Espírito Santo assim, como se fosse um cacho. Pode ser um cacho de uva. Então, Jesus é a videira. É assim que a palavra diz, né? Nós somos os ramos, e nesses ramos precisa brotar um fruto. Logo da videira, um cacho de uvas, correto? Amém? Quantos estão entendendo? O amor, queridos, ele é esse cacho de uvas. O amor, ele é o cacho de uva do fruto do Espírito Santo. Então, ali no cacho de uva vai ter outros bagos de uva. Vai ter ali os baguinhos, as bolinhas de uva, para você entender o que é um baguinho ali, as bolinhas de uva. O amor, ele é o cacho. Ali dentro do amor nós vamos ter alegria, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade, a bondade, a fé. Todos eles vão estar ali naquele cacho. O que nós precisamos entender é que cada vez mais, se o amor for desenvolvido em mim, essas outras uvinhas que estão ali no cacho vão começar também a melhorar. A melhorar o seu sabor, a melhorar a sua doçura, a melhorar o seu tamanho. Porque se você pegar um cacho de uva lá na feira amanhã, você vai ver ali que tudo é uva, tudo tem uma essência. É isso que nós precisamos entender no amor. Tudo ali tem uma essência que veio da videira. Só que nós vamos ter ali alguns baguinhos menores. Vai ter uma uva que você vai pegar, vai estar docinha, mas vai ter uma uva que você vai morder, está meio azeda ainda. Vai ter uva que ainda está pequenininha. Tem outras que você vai olhar, vai estar até sequinha ali, mirradinha, não é assim? Assim é o fruto do Espírito Santo em nós. Por isso, tanto em Coríntios, e nós vamos fazer uma reflexão aqui para você entender como o amor é descrito em Coríntios 13, assim como em Gálatas, com todas as características de cada fruto do Espírito Santo. Nós precisamos entender, porque hoje nós precisamos clamar para que a igreja de Cristo conheça Ele tal como Ele é em amor, queridos. Se o amor não existir em nós, querido, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, desde a hora que nós começamos, desde a hora que você saiu para se arrumar na sua casa, tudo isso não vale nada. Nada do que nós fazemos dentro da casa de Deus, nada do que nós nenhuma ação que nós tivermos no nosso dia a dia vai ter peso para o Senhor se ela não estiver baseada no amor. E não é só nesse amor, nesse sentimento bom que eu tenho de produzir alguma coisa, queridos. É no amor de Deus vivendo em mim. Entenda a seriedade da gente buscar o desenvolvimento do fruto do Espírito Santo em nós, porque nós vamos ler lá em Coríntios, você vai entender que muita coisa boa que a gente faz, muita coisa que as pessoas vão olhar e vão dizer assim, nossa, esse cara é muito igual a Jesus. Se elas não forem baseadas na produção do amor do Espírito Santo dentro de mim, elas não vão contar. Elas não vão ser contabilizadas no céu. Sabe, Deus ele não vem e dá o fruto dele para nós como alguém entrega um presente para alguém embrulhado. Não é assim que Deus opera. Nós precisamos entender isso. Porque a maneira que Deus nos entrega o fruto dele, ele concede com a presença dele em nós. Nós precisamos entender isso. A maneira de Deus confiar o fruto dele em nós não é como alguém entrega alguma coisa. Não é como se eu falasse aqui, ô Charles, esse CD agora é seu, entregasse para ele, vai embrulhadinho, o CD do Vineyard. Não é assim que Deus faz. Deus ele concede o fruto dele para nós como um presente vivendo dentro de mim. É por isso que Jesus disse assim, que quando nós cremos que ele era o Cristo, Filho de Deus, que nós precisávamos dele dentro de nós como Senhor e Salvador, ele viria e faria morada dentro de nós. Nós temos que olhar para a nossa alma aqui, para dentro de nós, para o nosso coração, como uma terra mesmo, que o Espírito Santo deseja vir morar aqui e fabricar aqui dentro. Deus é construtor, não é assim que o pastor Ronaldo fala? Deus não faz mágica. Deus não faz assim, Deus vai construindo coisas. Nós precisamos olhar para dentro de nós como uma terra que precisa ser cuidada, como um jardim que precisa ser arado. O Espírito Santo vem morar aqui como dispenseiro dos cuidados de Deus para poder reproduzir Cristo em nós, queridos. Quando Jesus, que já era o Verbo de Deus, habitava com ele, para que nós pudéssemos conhecê-lo, o que precisou acontecer? A palavra diz assim, então, que Deus se fez carne e habitou entre nós. Precisava existir mais do que o Verbo, precisava existir mais do que a palavra no céu, precisava existir agora a encarnação do Verbo da vida e vivendo entre nós. E é exatamente essa exemplificação daquilo que Deus quer fazer dentro de você e de mim. Precisa haver mais do que uma confissão de fé, precisa mais do que uma declaração de que eu sou cristão, precisa vir agora o Verbo da vida dentro de mim e se tornar material na minha vida. É disso que nós estamos falando. O fruto do Espírito Santo tem que passar do campo do Verbo da vida em mim e se materializar, para que as pessoas possam falar, e Jesus se fez carne através do Felipe e ele habitou entre nós. Quantos estão me entendendo? É isso que o Espírito Santo quer fazer. Quando a gente fala de fruto do Espírito Santo, nós estamos falando do Espírito Santo, que não é visível, que é um verbo, que é uma promessa. Uma promessa nada mais é do que o Verbo de Deus para nós. Então nós precisamos que essa promessa do Espírito Santo venha habitar em nós e, sendo encarnado em nós, seja visto, tocado e ouvido pelos homens através da sua e da minha vida. É esse tipo de amor que nós estamos falando. O amor do Espírito Santo vendo viver em mim e fazendo com que as pessoas vejam, ouçam e toquem em Jesus através da minha e da sua vida, querido. Todo o reino de Deus se baseia nisso. O reino de Deus, querido, se baseia nisso. Nisso do quê? Em Cristo sendo reproduzido em nós. O fruto do Espírito Santo não está lá para a gente achar legal, puxa, eu quero chegar lá. Pelo contrário, querido, o fruto do Espírito Santo é algo que tem que acontecer na minha vida a partir do momento que eu disse sim para Jesus, que eu disse que eu queria ser igual a Jesus. O mesmo João disse assim no capítulo 2, no verso 6 da primeira carta dele, que alguém que diz que está em Cristo, tem que andar igual ele andou. Todo o reino de Deus em nós, toda a sede que nós temos do reino de Deus e da sua justiça, baseia-se nisso, querido, muito mais do que comer, do que beber, do que tocar violão, do que falar bonitinho na igreja, se baseia em justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Está falando do fruto, está falando da manifestação do caráter de Jesus na reprodução, em você e em mim, amém? Outra anotação que eu fiz aqui, ó, o quadro de nós mesmos, que ela nos apresenta, mostra em linguagem bem clara, que a vida divina do Deus vivo tem que ser implantada no nosso espírito. João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 63, diz assim: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Olha o que Jesus estava dizendo aqui: não dá para ter produção nessa natureza, não dá para se aproveitar nada do que a carne pode fazer, mas o meu espírito vivifica. E Jesus disse: as sementes que eu tenho lançado, as palavras que eu tenho dito, elas são espírito e vida. O que nós queremos entender nessa noite através da manifestação do fruto do Espírito Santo? É que só quando o Espírito Santo está habitando de fato em mim, só quando eu me abri o suficiente para o Espírito Santo vir e fazer alguma coisa dentro de mim, querido, é que vai ser produzido o fruto do Espírito Santo na minha vida. Sabe por que eu estou pegando tão assim nos frutos do Espírito Santo? Porque não existe a possibilidade de alguém dizer que é cristão sem que o fruto do Espírito Santo esteja crescendo nele, queridos. Se nós lermos os evangelhos, principalmente ali quando Jesus está dizendo alguma coisa, Jesus deixou muito claro isso, que a única maneira de alguém dizer que é cristão é dando fruto. E fruto é muito mais do que ganhar vida, fruto é muito mais do que estar fazendo alguma coisa, fruto é estar cada dia mais parecido com Jesus. O único jeito de alguém dizer que aceitou a Cristo, a maneira que você vai se medir diante do espelho, não o espelho lá do seu banheiro, mas o espelho da palavra de Deus, é quanto mais você for lendo essa palavra, você vê que cada vez mais você está ficando parecido com ela. Era isso que Jesus diz. Jesus diz assim: se alguém está funcionando desse jeito, a gente vai lá, vai podar, vai tirar o que não está bom, vai ver aqueles baguinhos de uva que estão ficando menorzinhos, vamos colocar um adubo ali, ripa mais de palavra ali, vamos lá, mais oração em língua, vamos jejuar mais. O Espírito Santo vai te convencendo do pecado e do juízo, o Espírito Santo vai te convencendo diante da palavra o que precisa ser aperfeiçoado, porque não dá para a gente imaginar que a gente vai viver abaixo disso aqui na terra, e que de repente Jesus vem, os anjos tocam a trombeta, e a glória dele vem, então eu o verei, e assim como ele é, a minha carne vai cair, toda a natureza corrupta, e eu vou ser agora aperfeiçoado. Não é assim, querido. Para a gente chegar nesse ponto do processo, que a gente vai ficar idêntico a ele, a luz do justo tem que ir raiando, dia após dia, como a aurora. Não acha você que você se converteu, né? Se convenceu, começou a vir para a igreja, é meia noite, quando a gente chega aqui na igreja, todo mundo é meia-noite, ponto. Mas até que Cristo venha, a natureza dele tem que ser formada em mim. Até que Cristo venha, nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor diante de Deus. Nós temos que batalhar para que a chama do Espírito Santo fique acesa dentro de nós. E esse é um processo de terra fértil, querido. Porque por melhor que a terra seja, se nós não deixarmos ali todo dia o arado vir, todo dia regar, todo dia, a gente vai ficar endurecido de novo. A tiririca vai tomar o nosso terreno de novo. A gente fez um jardim em casa recentemente, queridos, e com esse tempo que está aí, toda noite eu tenho que ir lá e regar. Toda noite eu tenho que ir lá e regar. A grama lá nessa secura que está, eu não consigo regar todo dia, porque é muito espaço para regar. Mas você vê lá, tem uma semana que eu não mexo, já está nascendo tiririca de novo. Já está enchendo de trevo de três folhas, vai ter que ir lá de novo tirar, regar de novo, dá trabalho cuidar. Assim é a nossa alma, assim é a nossa natureza, que precisa ser aperfeiçoada pela natureza divina. Ela tem que ser cuidada pelo Espírito Santo. É uma missão que nós temos, querido. É por isso que nós temos tantas ferramentas, e nós aqui, povo privilegiado ainda, né? A gente fala tanto do desenvolvimento do Espírito Santo em nós, queridos. É por isso que Deus deixou tantas ferramentas para nós. Quais são essas ferramentas? Crente do ouvir e crer tem que saber: meditação na palavra, jejum, adoração, confissão da palavra, e a nossa linguagem que nos diferencia, reloginho de cronômetro, hora após hora, querido. Nós precisamos entender isso como cristãos, querido, porque se nós entendemos que o fruto é do Espírito Santo, só o Espírito Santo vai desenvolver o fruto dele em mim. O Juninho não vai dar conta de desenvolver nada na vida dele, porque a carne para nada aproveita, mas o Espírito Santo dentro dele pode produzir Jesus na vida dele. E aí, na hora que ele for evangelizar na pista de skate, não vão ver mais um moleque do ouvir e crer, eles vão ver Jesus indo lá. Querido, nós precisamos ter esse compromisso com a nossa vida, das pessoas olharem para nós e não ver mais o Marcão da Dute, ver Jesus. Querido, menos do que isso é menos consagração, menos do que isso é menos da verdade da palavra de Deus. O Verbo quer se fazer carne e habitar entre nós. A glória de Cristo é para ser vista, queridos. As pessoas precisam tocar nos frutos da nossa vida. Porque nós não podemos mais criticar o ceticismo mundano de dizer que crente é tudo igual, que não adianta ir para a igreja, porque na verdade isso tem sido uma realidade. Porque as pessoas têm tocado em árvores com folhas, mas que não têm frutos. E Jesus mesmo uma vez tocou numa árvore cheia de folha que não tinha fruto, e ele falou: "Você vai secar, minha filha." Mas o mundo tem tocado em árvores de igreja com folhas, com aparência, mas sem frutos, querido. Nós precisamos entender isso, como terras férteis que nós somos, que o fruto é um fruto do Espírito Santo, e tudo que é do Espírito Santo em nossa vida só pode ser desenvolvido através do Espírito Santo, querido. Hoje, em nome de Jesus, meus irmãos, tomem um compromisso consigo mesmos, de não ficar um dia sem abrir a palavra de Deus, de não passar um dia sem orar em línguas. No mínimo ali, sabe, no mínimo, na ralezinha mesmo, uma horinha, pelo menos, você tem que orar em línguas, querido, você tem que abrir a palavra todo dia, sabe, você fuça muito no Facebook, instala uma Bíblia online lá, mas fica, lê a Bíblia junto ali, mas não fica sem fazer isso, querido. Nós temos um acampamento aí daqui 3 semanas, sabe, jejue por essa causa, para que as pessoas cheguem lá com a carne moída mesmo, para poder o Espírito Santo ali fazer, dar aquele upgrade que a gente precisa, dar aquele restart na gente. Pega essas 3 semanas aí, 21 dias, forma um propósito aí, eu vou começar agora com a Dani, a gente vai estar aí, se você quiser entrar, entra aí no jejum, faz aí algo que Deus colocar, mas não fica, sabe, sem essa prática do jejum. Todo dia nós precisamos disso, querido. Se nós não entendermos que é assim que o Espírito Santo forma o fruto dele em nós, isso não vai acontecer, querido. E chegará o dia que o agricultor virá colher os frutos dele. O amor é a essência da vida de Deus. Quando nós falamos de amor, eu estou falando aqui dessa produção de fruto, querido, é porque todos os frutos, se nós pudermos chamar assim de frutos separados, né, porque é o fruto, é uma coisa só, mas nós precisamos entender como o amor como o cacho de uvas. O amor é o cacho de uvas do fruto do Espírito. Tudo que tiver ali no fruto do Espírito emana do amor. Tudo que tiver no fruto do Espírito, alegria, fé, esperança, tem que ser baseado no amor. E o amor é Deus vivendo dentro de mim. Entenda isso. Toda pessoa que é cristã, que é convertida, é amor. Porque quando nós convidamos Jesus para morar dentro de nós, nós convidamos o amor para habitar dentro de nós. Porque Deus é amor. Então, logo, se eu sou cristão, eu sou amor. Amém? Cada um de nós é diferente dos outros na sua maneira de manifestar na vida de Deus. Nós vamos entender isso. É por isso que a gente diz assim que, puxa, mas o Juninho, ele é tão extrovertido, ele parece que é aquele cara que a alegria do Espírito Santo, estou profetizando, recebe bem, parece que é aquele cara que a alegria do Espírito Santo tomou a vida dele. Eu nunca vejo aquele cara de cara fechada, está sempre sorrindo, está sempre brincando. Puxa, é a maneira que o Espírito Santo encontrou nos traços que o Espírito Santo desenhou na vida dele de manifestar o amor. O fruto é uma manifestação da vida de Deus em mim. Agora, puxa, meu, quer falar com alguém calmo, quer alguém que transmita paz mais do que o Taylor? Impossível. Recebe. Recebe. Cada um de nós vai manifestar o amor de Deus, o fruto do Espírito Santo, com uma característica. Puxa, não tem ninguém que transmita mais paz do que o Taylor, cara sereno, calmo, tranquilo. Cara, quer um amigo fiel? Pode abraçar ali o QAP, não tem ninguém mais fiel do que o QAP, cara. Cara, palpa toda a obra. Vocês estão me entendendo? Cada um de nós vai manifestar essa natureza divina de uma maneira. O fruto do Espírito Santo vai brilhar mais em cada um de nós de uma maneira. Mas a essência disso tem que ser o fruto do Espírito Santo. Tem muita gente que fica dando risada, mas é um bocó. Até macaco dá risada, não é verdade? Tem muita gente que a gente acha que é pau para toda obra, mas é porque ele sempre está querendo tirar uma casquinha de alguma coisa, ele sempre está querendo levar vantagem de alguma coisa. É por isso que nós precisamos entender que a essência tem que ser a vida de Deus em mim. A gente não pode achar que todo mundo aqui tem que ser aquele cara que abraça, que chora junto, que fica ali, nananã, que liga todo dia, né, Charles? Que liga todo dia para você para saber como você está, né? Que todo dia está ali falando, que olha que você abaixou a cabeça e já sabe que você está mal, queridos. O maior erro que a gente tem dentro da igreja é achar que amor é esse negócio aí. Que é aquela pessoa, não, o fulano ali é o amor em pessoa, está sempre me ligando, está sempre ali, né, com aquela lambeção, aquela melação toda, aí logo pensa, não, o cara é amor puro, né? Puxa, a pessoa pisa na bola, ele nunca tem uma palavra mais dura para alguém, né? Ele é o amor, né? Ele nunca tem uma palavra dura para ninguém, ele sempre está ali assim, né? Passando a mão na cabeça, fazendo um cafuné. Queridos, isso não é amor. O amor de Deus, ele vai ser manifestado de diversas maneiras com cada tipo de nós aqui, ó. Uns pela alegria do Espírito Santo, que transmite. Sabe, aquela pessoa que você chega perto, você pode estar passando o maior perrengue da vida, parece que o perrengue vai embora quando você encosta nela. Sabe isso? Sabe aquela pessoa que transmite isso para você? Sabe aquela pessoa que você está no meio da tempestade, assim, o cara chega, você fala, chegou a calmaria. O amor é uma forma da manifestação da essência de Deus em mim. Não meça o amor, não entenda o amor como você vê nos filmes lá, da Telecine Premium lá. Você assiste um filme lá, daquela coisa romântica, aquela melação toda, e você fala, ai, isso é o amor. Não, queridos, o amor de Deus não é manifestado numa única forma. Porque a maior manifestação que nós temos do amor de Deus é a sua graça. Enquanto nós éramos inimigos, sermos reconciliados com Ele. Enquanto nós éramos afastados, sermos trazidos para perto dEle. E essa graça é chamada de multiforme graça de Deus. O amor não tem forma, o amor não tem uma carinha, o amor não tem como você dizer é assim ou não é assim. O amor é uma maneira pela qual Deus vive em nós. E com cada característica de cada um aqui, ele vai ser manifestado. Amém? Abre lá comigo. Em Coríntios. 1 Coríntios 13. A gente vai ler do verso 1 ao 7. Se você estiver anotando aqui, você vai ver. Cada um dos frutos relatados em Gálatas, em Coríntios 13, descrito como amor. Gálatas diz assim, né? Ó, Gálatas 5, se você estiver anotando, se só quiser anotar, não precisa abrir em Gálatas 5. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: ora, o fruto do Espírito Santo é, aí vai dizer assim, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão e o domínio próprio. Esse texto é de Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ler agora em 1 Coríntios, você vai ver como o amor é a essência de todo o fruto do Espírito Santo dentro de nós. Olha lá, vai para 1 Coríntios 13, eu falei versículo 1, não, mas pode passar para frente, acho que começa no 7. Coloca o 7 para mim. Não, 13, não, põe, que é isso aí? Volta aí que você fez uma bagunça aí, volta mais um pouquinho para mim, 6, 2, 6, 6, 6, 1 antes, 5, tararam, tararam. Volta aí para mim de novo, é que eu anotei de um jeito, aí volta para o 4, só para eu ver se começa aí. A tradução está muito diferente, eu vou ler aqui na minha, que senão a gente vai se confundir, porque senão vai bater com a minha anotação, deixa quieto aí. Olha aqui, ó. Está escrito assim, ó. Vamos lá provar que primeiro o fruto do Espírito Santo do amor. Gálatas 5, 22 diz assim, que o fruto do Espírito Santo é o amor. Em Coríntios 3 está escrito assim, ó, a respeito de uma característica do amor, do dom de Deus. Não busca seus próprios interesses, não é egoísta ou egocêntrico. Essa é a característica do amor de Deus. Eu não falei aqui no começo que o amor de Deus é autossacrifício, autodoação, abnegação. O amor de Deus vivendo em nós não buscará seus próprios interesses, não será egoísta nem egocêntrico. Segunda característica do fruto do Espírito Santo do amor de Deus: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Está falando do que aqui? Alegria. A alegria do amor. Ora, o fruto do Espírito Santo é amor e alegria. Ponto 3, a paz, o fruto do Espírito Santo da paz. O amor não se exaspera, mas é sereno e estável. Olha a característica aqui do fruto do Espírito Santo dentro do amor. Quarta faceta ali do fruto do Espírito Santo, a longanimidade. O amor é paciente e benigno. Quantos estão entendendo aqui a leitura do amor? Quatro características do fruto do Espírito Santo, as quatro características estão dentro do amor em Coríntios 13. Não buscar os seus próprios interesses, não ser egoísta ou egocêntrico, isso é o amor de Deus. A alegria, o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Terceiro fruto do Espírito Santo, paz. O amor não se exaspera, mas é sereno e estável. Quarto fruto do Espírito Santo, longanimidade. O amor é paciente e benigno. Benignidade. O amor é misericordioso. Interessado, tem consideração pelos outros e não inveja. Sexta característica, sexto fruto do Espírito Santo, a bondade. Em Coríntios 13 está escrito assim: o amor é maravilhoso, cheio de graça, generoso, é bondoso e terno. Sétima característica do fruto do Espírito Santo em mim, a fidelidade. O amor não é malicioso, mas tem fé em Deus e nos outros. Oito características do fruto do Espírito Santo, o oitavo fruto, como você quiser chamar aí, mansidão. O amor é humilde e meigo, nunca se exalta a si mesmo. Nove, que é o nono fruto do Espírito Santo, em Gálatas 5, domínio próprio. O amor é disciplinado e controlado, não se porta inconvenientemente. Estão vendo aqui? No texto de Coríntios 13, fecha ali toda a característica, ou todos os frutos, ou todo o fruto do Espírito Santo, como o amor. É por isso, querido, que não tem a possibilidade de existir nenhuma produção de um fruto de Espírito Santo não sendo baseado na própria vida de Deus dentro de mim. Querido, se existe algo que você e eu precisamos buscar ser desenvolvido em nós, é o amor de Deus. Só se o amor de Deus for desenvolvido em nós, nós vamos ser parecidos com Jesus, querido. Jesus é a manifestação do amor de Deus. A palavra de Deus diz assim em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. O que ele fez então? Que enviou seu filho. A única maneira de nós produzirmos o fruto do Espírito Santo dentro de nós, querido, é buscando incessantemente a vida de Deus dentro de nós. Só se Jesus viver em nós ali na plenitude, no 100%, nós vamos desenvolver o fruto do Espírito Santo, querido. Não existe nenhuma possibilidade de você e eu sermos bons, sermos benignos, sermos fiéis, estarmos sempre alegres e não deixarmos que essa alegria seja roubada, sermos mansos, termos domínio da situação, quando todo mundo está ficando doido ali, maluco, explodindo, nós estamos ali dominando. Não existe uma maneira disso acontecer em nós, se não formos 100% cheios do Espírito Santo. Só o Espírito Santo, através do amor de Deus, tem condição de gerar isso dentro de nós, querido. Sabe, Coríntios 13 é um texto tão forte, queridos. Eu não sei quantos de vocês pararam para ler a primeira parte de Coríntios 13, mas diz ali de gente que fez coisas que você e eu vamos passar a vida toda aqui e não vamos fazer. De gente que chegou no ápice ali de não tem como você olhar para essas pessoas e dizer que elas não tinham o amor de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz que tem condição da gente fazer o melhor, das pessoas olharem para nós e falar: puxa, esse cara é o cara. E nós não temos feito isso em amor. E se a gente não tiver feito essas coisas em amor, querido, se a nossa realização de vida aqui não for baseada no amor de Deus, na vida de Deus dentro de nós, nós não seremos conhecidos por Ele. É por isso que nós precisamos tanto do desenvolvimento da vida de Deus dentro de nós, querido. Se você não tem orado ali em língua, se você não tem buscado o Espírito Santo, se você não tem, querido, para com isso em nome de Jesus. Nós precisamos parar de viver uma vida paralela à palavra de Deus, parar de viver uma vida sem o Espírito Santo dentro de nós, querido. Entenda uma coisa, se você não orar em línguas muito tempo na sua vida, sabe, a gente fala em orar pelo menos uma hora ali para você começar, porque aí vai começar a dar resultado, daqui a pouco você vai orar duas, daqui a pouco você vai orar três. Se eu falar para você começar a orar quatro horas, aí você não ora nenhuma, você não ora nem 10 minutos, você vai ficar doido. Mas sabe, começa a pagar o preço ali de não passar um dia sem orar pelo menos uma hora. Sabe, se eu falar para você ler 5, 6 capítulos, aí tem gente que não vai conseguir, mas, cara, não dorme sem ler um capítulo da Bíblia por dia, e orar uma horinha em línguas ali, sabe, de parar ali 10 minutos do seu dia, 10 minutos, trancar a porta do seu quarto e falar, não, eu vou pôr uma música aqui, eu vou cantar para Jesus aqui, mesmo sem sentir nada, mas eu vou fechar a porta do meu quarto e eu vou cantar para Jesus agora, que só eu e ele. Quem toca o violãozinho, pega o violão, pelo menos uma música, eu preciso cantar para Jesus hoje. Sabe, querido, se você for fazendo isso assim, de pouquinho, com doses ali homeopáticas ali, né, uma bolinha só dessa aqui, depois do almoço, uma horinha de oração, se você começar a fazer isso, naturalmente o Espírito Santo vai começar a falar dentro de você, e aí daqui a pouco você mesmo não vai mais se contentar em ler só um capítulo da Bíblia, você não vai mais se contentar em 10 minutos só adorando a Deus, sabe? A vida de Deus vai começar a ser gerada dentro de você, e ela vai começar a incomodar a sua natureza exterior, e a primeira coisa que vai começar a manifestar dentro de você é o amor de Deus, e você vai começar a ter outro tipo de atitude, e você vai começar a ver que o negócio é bom, viver a vida de Deus é bom, porque é isso que Ele projetou para mim e para você. Nós precisamos começar a dar esse passo de fé, querido, de entender que não dá para o Senhor vir depois aqui com seus anjos, no seu dia, e olhar para uma terra que está da cor desse tapete aqui, ó. Tem que ter proteção, tem que ter alguma coisa brotando em nós, queridos. Nós não podemos aceitar mais anos e anos de vida cristã sem o frutificar do Espírito Santo. É isso que vai nos diferenciar do resto do planeta, querido. Uma raça eleita, um povo escolhido de Deus, é um povo que foi separado para ser trabalhado pelo agricultor. E ele virá. E ele quer colher os seus frutos em nós, querido. É por isso que nós precisamos entender que uma terra fértil é uma terra que tem deixado ser regada, ser arada, ser trabalhada pelo Espírito Santo. E isso nunca vai acontecer em nós de fora para dentro, só de dentro para fora. Nós não sabemos como orar, nós não temos revelações na nossa mente da palavra de Deus. Só o Espírito Santo pode me fazer andar em Deus. Olha, é uma música isso, hein? Só Ele pode me levar a andar em Deus. É só o Espírito Santo. Nós precisamos entender, queridos, que Jesus, quando Ele voltou para a sua santa glória, para se assentar à destra de Deus, depois do seu estar consumado, Ele disse assim, que o Espírito Santo viria sobre nós. E esse Espírito Santo nos ensinaria como nós deveríamos nos comportar, como nós deveríamos andar, que Ele nos revelaria a vontade de Deus. Como eu posso imaginar que eu vou frutificar sem ter relacionamento com esse Espírito Santo? Se nós queremos o amor de Deus, que é a essência dele, da vida dele, frutificando em nós e nos levando a sermos alegres, porque o amor é alegre, e nos levando a ser pacificadores, porque o amor é pacificador, nos levando a ter a paciência que ninguém sabe de onde vem, porque Deus é assim, longânimo. Deus é tardio em irar-se, mas nós não. A gente já chega na voadora, na primeira cutucada na gente. Mas se nós queremos ter essa manifestação do amor de Deus, nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Ele vai nos ensinar, eu quero que o Espírito Santo me ensine, mas onde Ele vai te ensinar? Se você estiver orando e lendo a palavra, querido. O Espírito Santo quer te guiar a toda a verdade, mas você precisa abrir a verdade de Deus. Como nós vamos ser fortalecidos em meio a situações de caos, de tragédia, onde todo mundo se desespera, dando glória a Deus, se nós não abrimos a boca e não adoramos? Abraão foi fortalecido na sua fé, dando glória a Deus. Então nós precisamos trancar a porta do nosso quarto e adorar. Queridos, nós estamos cansados, e esse é o problema, a gente já ficou cansado de ouvir sobre isso. Mas sabe, esses dias eu vi uma chargezinha do Facebook, eu achei muito legal. O cara fala, eu precisava de uma ideia revolucionária que mudasse o mundo. O cara fala assim, algo que impactasse as pessoas e tal. O cara fala, puxa, mas que tal amar o próximo como a nós mesmos? O cara fala, mas isso é um conceito muito antigo. Ele fala, mas não foi testado ainda. Sabe, querido, é por isso que a gente está tão cansado de ouvir falar sobre oração em línguas, sobre meditação na palavra, sobre confissão da palavra, sobre jejum, sobre adoração. É porque é uma coisa muito antiga, né? Já tem 10 anos que a gente ouve isso. Mas sabe, ainda não foi testado. Isso vai ser a revolução de Deus na sua vida, querido. Porque na hora que nós abrimos a nossa boca para adorar na nossa casa, a hora que nós lermos a palavra enquanto nós oramos, a hora que a gente estiver no carro, no trem, indo para o trabalho, nós estivermos orando em língua, batendo bico, as coisas vão começar a acontecer dentro de nós. Porque é assim que o Espírito Santo trabalha, dentro de nós. E a única maneira de nós vivermos a essência de Deus, que é o amor, e frutificar, é se o Espírito Santo viver dentro de nós. Se você realmente quer que o Espírito Santo viva dentro de você, você precisa se entregar, querido, a essas práticas da palavra. Você precisa se entregar para o Espírito Santo. Só o Espírito Santo vai gerar os frutos dele em nós. A carne só gera obra, gente. Quantas vezes você já tentou fazer uma coisa boa? Olha para você, sabe? Faz um retro aí. Faz uma retrospectiva desde que eu nasci de novo aí. Faz uma retro. Pensa quantas vezes você já tentou ter paciência com seus filhos. Você conseguiu? Conseguiu nada. Você conseguiu um dia, dois dias. Você conseguiu uma vez, duas vezes. Na terceira você já estava dando berro de novo, pegando a varinha, arrebentando. Você não está aguentando mais. É, fala Deus. Quantas vezes você falou, não, eu vou ser longânimo. Minha mulher vai, né, vai repetir aquelas coisas que me tiram do sério. Aquele amigo meu que está sempre perto de mim vai fazer aquilo, mas eu não vou perder a paciência com ele. E você conseguiu isso, aquilo, um, dois dias, depois você foi de novo e perdeu a paciência, e você viu que não era longânimo nada, que era bem mínimo, do que não tinha nada de longo lá, era muito pouco. Porque tudo que nós conseguimos desenvolver na carne, são obras da carne. É por isso que nós precisamos, querido, que o Espírito Santo venha viver dentro de nós. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração do homem, coisas que Deus preparou para nós. Querido, isso não está falando só do céu, isso não está falando só da eternidade, depois que Jesus voltar, isso está dizendo que coisas que Deus preparou para nós vivermos aqui, como igreja, queridos. Aí o apóstolo Paulo diz assim, mas Deus tem revelado essas coisas para nós por meio do seu Espírito Santo. Ninguém conhece tanto a nossa natureza quanto o nosso espírito que nós está. Assim também ninguém conhece tanto a natureza de Deus quanto o espírito dele. É por isso que nós precisamos orar no Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, porque quando nós buscamos o Espírito Santo, nós estamos buscando aquele que conhece a natureza de Deus para que ela seja manifestada em nós. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, não dos caras da igreja. Não dos caras que sabem cantar as músicas do Ouvir e Crer. Manifestação de filhos de Deus. E filhos de Deus têm o DNA dele. E filhos de Deus são parecidos com o Filho de Deus, com o primogênito. Porque Jesus foi feito primeiro unigênito, para que depois nós, sidos ganhos como irmãos dele, fosse então o primogênito. E nós viéssemos na sequência, sermos aperfeiçoados e parecidos com ele, queridos. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Essa é a única maneira do amor de Deus ser manifesto em nós, para que então os outros frutos, as outras características do fruto, comecem a aparecer na nossa vida. Amém? Quantos estão entendendo isso? Quantos querem ter a manifestação da natureza de Deus nas suas vidas? Querido, isso é o que eu mais quero na minha vida, sabe? Eu tenho meditado muito nessa produção do fruto na minha vida, porque eu não sei quantos aqui tem mais de 15 anos aí de convertido. Quem tem mais de 15 anos aí de convertido? Tem mais de 15 anos que eu confessei a Jesus. 15 anos, que você aceitou Jesus. Quem tem 15 anos de idade não tem 15 anos de convertido, não. Tem gente que até se converteu lá com 7 anos de idade, mas quem aí vai? Tem 15 anos que eu fui lá na frente, levantei a mão, falei, Jesus, que você decidiu, não que sua mãe te leva para a igreja. Tá vendo? Acho que ninguém aqui, ó. Então, acho que só eu e o Marcão aqui, 21. Eu tenho 18 anos já, gente, que eu aceitei a Cristo, que eu fui lá na frente, Felipe. Quantos anos você tem, Fê? 28? Quantos anos você tem? 25. O Jefferson lá. Gente, é muito tempo. E eu olho para mim e eu vejo assim, diante do espelho, que estou pouco parecido com ele. E foi aí que eu fui para essa palavra e falei, Jesus, eu preciso. Tem uma coisa errada, a palavra diz que eu tenho que andar igual ao Senhor. E isso começou a me incomodar, e foi então que eu fui buscar ali, eu preciso entender esse frutificar do Espírito Santo na minha vida, porque eu olhei para mim e falei, eu sou uma terra bem dura, então, esse negócio não está funcionando em mim, já não era para a gente parar mais nesses pontos, querido. E o Espírito Santo que é uma igreja madura, o Espírito Santo está trazendo aqui hoje a gente para uma realidade de uma igreja que tem fruto, a realidade de uma igreja que quando é confrontada, não espana, uma realidade de crentes nos faróis de trânsito que não xingam e gesticulam, uma realidade de cristãos que os vizinhos não pensam que está acabando o mundo dentro da sua casa por causa da gritaria, das panelas voando, dos filhos gritando. Vocês estão me entendendo? Uma igreja madura, uma igreja que parece com Jesus. Pessoas que entram nas nossas casas e sentem algo diferente, percebem a presença de Deus. As pessoas vão parar de reparar o quadro na sua parede. As pessoas vão parar de reparar se seu piso está muito limpo, se seu piso está muito sujo. As pessoas vão entrar na sua casa e vão perceber a presença do Espírito Santo, queridos. É isso que o Espírito Santo está esperando, uma igreja madura. Sabe, porque quando Jesus falava, ainda quando menino lá no templo, com 12 anos de idade, as pessoas ouviam e falavam, esse menino é diferente. As pessoas ouviam Jesus pregando as mesmas coisas que os fariseus, mas as pessoas falavam, ele fala diferente. É essa igreja madura que precisa estar aí fora, sabe? Você não vai precisar insistir tanto para as pessoas virem para a sua igreja. Você não vai precisar insistir tanto para as pessoas conhecerem Jesus, sabe por quê? Porque eles vão conhecer você. Você sabia que é isso que o Espírito Santo quer fazer, querido? Você não vai precisar ficar falando mais, você precisa conhecer Jesus, sabe? O cara vai conhecer você, ele vai estar conhecendo Jesus. Vai ser um processo natural, ele fala, eu quero ser igual a você. Sabe, é isso que a gente precisa entender, gente. Entendam isso em nome de Jesus. É nesse nível que o Espírito Santo quer que a gente viva, sabe? A pessoa vai falar assim, cara, eu quero ser igual a você. E aí você vai estar fazendo o que Paulo falava, pode me imitar, porque eu estou imitando Jesus. Pode ficar parecido comigo, porque eu estou ficando parecido com Jesus. É isso que o Espírito Santo quer fazer com a gente hoje. Recebe isso na sua vida, querido. Mas a gente precisa receber isso pelo Espírito Santo. Você não vai conseguir sair daqui e passar a ser um cara legal de repente. Você não vai conseguir sair daqui sorrindo para tudo. Mas se você buscar o Espírito Santo, ele vai gerar esse tipo de vida dentro de nós, que é a vida de Deus dentro de nós. Quando você recebe essa palavra, fiquem de pé agora em nome de Jesus. Eu recebo essa palavra para a minha vida, querido, porque não dá para continuar sendo um cristão que não tem fruto. Não dá mais para as pessoas perguntarem para mim se eu sou evangélico. Cara, isso é a pior coisa do mundo que pode acontecer para alguém que é cristão. É alguém ter dúvida se você é ou não cristão. Acho que em 5 minutos de conversa as pessoas têm que perceber quem a gente é. Eu duvido que alguém ficasse 5 minutos com Jesus e não percebesse que ele era o Verbo encarnado, que ele era alguém diferente. Feche seus olhos. Charles, vem cá. Feche seus olhos. Começa a fazer a sua oração aí, sabe? A única maneira que nós vamos deixar de ser alguém que não tem tido o caráter de Cristo manifestado, essa reprodução que o Espírito Santo quer fazer em nós, a única forma de nós vivermos isso, querido, é nós queremos isso desesperadamente. Se você agora, no seu coração, olhar para dentro de você e falar, eu não sou assim, Jesus é o que eu mais quero na minha vida, é ficar parecido com o Senhor. Se você clamar isso para Ele agora, querido, se você desesperadamente ansiar por isso agora, querido, eu tenho certeza que essa é a oração que o Espírito Santo quer responder. Se existe uma oração que você pode fazer agora que Ele vai responder, é essa: Jesus, eu quero ficar parecido com o Senhor. Foi para isso que Ele morreu, querido. Foi para isso que Ele veio aqui. Foi para isso que Ele deixou o Espírito Santo para nós, para viver dentro de nós e gerar essa produção do caráter de Cristo em você e em mim, queridos. Sabe, negue-se a si mesmo nessa noite, a ponto de falar que ninguém mais vai passar pela minha vida 5 minutos que seja, e não saber quem eu sou, e não saber quem é o meu Senhor, e não saber com quem eu estou buscando ser parecido nessa terra. Não dá mais para eu visitar um cliente, ficar meia hora lá, e ele depois, de repente, depois de um mês só, saber que eu era alguém que dizia que servia Jesus. É possível que alguém trabalhe comigo há tanto tempo e não saiba que eu sou um cristão, não olhe para mim e veja o tanto que eu sou parecido com ele, querido. Peça isso para o Espírito Santo nessa noite, é só Ele que pode fazer isso. Espírito Santo gera uma igreja de gente parecida com Jesus. Esse é o propósito da vida de Deus em nós. Esse é o meu clamor, Senhor. Chove nesse lugar, Senhor. Chove graça nesse lugar. Chove misericórdia na gente. Não tem como a gente sair de uma chuva e não ficar cheirando molhado. Chove graça na gente para a gente sair daqui com cheiro de graça. Chove amor nesse lugar, Senhor. Faz um rio de amor aqui, Senhor, transbordar dentro de nós. Nós cremos nessa palavra, no poder do Teu Espírito Santo em gerar a sua natureza dentro de nós. Porque o Senhor disse que se alguém cresce no Senhor, se alguém cresce no Senhor, se alguém olhasse para o Senhor e visse que o Senhor é o Filho de Deus, do seu interior fluiriam rios. É sobre isso que nós estamos falando aqui, Deus. De dentro de nós fluir algo que seja manifestado para fora de nós. Manifesta a sua natureza para fora de nós. Para que as pessoas sintam o seu cheiro em nós, Espírito Santo. Para que as pessoas sintam o cheiro de amor quando ouvirmos. quando ouvimos que as pessoas possam sentir esse cheiro de alegria do Espírito Santo, que as pessoas nos ouçam falar de algo que nós ansiamos, de que nós amamos, quando nós falarmos da tua palavra, que as pessoas possam ver gente que tem sede de justiça, gente que tem sede do reino de Deus, que a nossa conversa não seja igual à conversa do mundo, que só fala de comprar, que só fala de ter, que só fala de aparecer, mas que a nossa conversa seja a conversa que fala do anseio da vinda do Filho de Deus, que a nossa conversa seja a conversa sobre o eterno e não sobre mais o passageiro, Senhor. Vem Espírito Santo e nos leva a andar nessa verdade, de sermos não pessoas desse mundo, mas pessoas que estão aqui para frutificar, para parecer com o Senhor. Vem Espírito Santo nos encher nessa hora. Começa a orar, querido, abra sua boca. Começa a declarar a sua sede pelo eterno, a sua sede pelo reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm sede do reino de Deus e da sua justiça, porque estes serão fartos. Comece a declarar a sua sede por Ele.